existe Deus, mas como isso é possível? Se ao abrir os olhos de manhã, uma luz invade as frestas da janela, e se as flores do jardim se abrem, e se o fôlego no peito nos convida a viver ainda mais. Alguém diz que não existe Deus, mas como isso é possível? Se ao abrir os olhos de manhã, uma luz invade as frestas da janela, e se as flores do jardim se abrem, e se o fôlego no peito nos convida a viver ainda mais. Achas que há algum lugar no mundo que deixou de ser criado? Que nome tu darias ao arquiteto disso tudo? O chamarias teu igual? Não. Diante disso tudo que me dizes, não tentes com a ciência ou a razão explicar Deus. Que nome tu darias ao arquiteto disso tudo? O chamarias teu igual? Não, claro que não. Seria pretensão demais pra qualquer um. Igual botar o mar numa bacia e o pior, grande chance de encontrá-lo e conhecê-lo pela fé. A grande chance de encontrá-lo e conhecê-lo.